Eu tô aqui pegando cada eu te amo que você falou, juntando com os pra sempre que você gastou num saco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar. Já gastei bem uns 5 frascos de bom ar pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa. O colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava. Saudade sempre dói na cesta, porque eu sei que vai sair certeza. E quem tá solteiro sempre beija, vai me esquecer com duas na cabeça. Saudade sempre dói na cesta, porque eu sei que vai sair certeza. E quem tá solteiro sempre beija, eu continuo aqui na mesma, chovendo na minha bochecha. Kevin Johnny, sucesso meu parceiro Tiriti. Eu tô aqui pegando cada eu te amo que você falou, juntando com os pra sempre que você gastou num saco de lixo pra levar lá fora e o caminhão levar. Eu já gastei bem uns 5 frascos de bom ar pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa. O colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava. Saudade sempre dói na cesta, porque eu sei que vai sair certeza. E quem tá solteiro sempre beija, vai me esquecer com duas na cabeça. Saudade sempre dói na cesta, porque eu sei que vai sair certeza. E quem tá solteiro sempre beija, eu continuo aqui na mesma. Saudade sempre dói na cesta, porque eu sei que vai sair certeza. E quem tá solteiro sempre beija, eu continuo aqui na mesma, chovendo na minha bochecha. Chovendo na minha bochecha.